Meditação da Luz Interior. Encontre uma posição confortável. Sente-se ou deite-se em um lugar tranquilo, onde possa relaxar sem pressa. Feche os olhos suavemente. Inspire profundamente pelo nariz e solte o ar pela boca, sentindo o corpo relaxar. Mais uma vez, inspire calma e expire soltando o peso do dia. Permita-se chegar por inteiro a este momento. Aqui, tudo está bem. Comece a perceber o ritmo natural da sua respiração. Não há necessidade de controlá-la. Apenas observe. O ar entra como as ondas do mar. A cada inspiração, sinta o corpo se nutrindo de energia. A cada expiração, libere o que não precisa mais. Agora leve sua atenção para o centro do peito, na região do coração. Imagine ali uma pequena luz, suave, cálida, cintilante, talvez dourada, branca, rosada ou da cor que sua intuição escolher. Essa luz representa a sua essência, o seu propósito, o seu espírito vivo. Ela é a centelha da vida dentro de você. A cada respiração, imagine essa luz crescendo. Ela pulsa suavemente com o ritmo do seu coração. Inspire e a luz se expande. Expire e ela se espalha, aquecendo todo o seu peito. Sinta o calor dessa energia preenchendo o corpo por dentro, como se a luz estivesse acordando cada célula. Agora visualize essa luz se expandindo além do peito. Ela percorre seus ombros, braços e mãos. Desce pela coluna, pelo abdômen, pelas pernas e pés. Todo o seu corpo começa a brilhar em uma luz suave e constante. Essa é a sua luz interior, pura, amorosa e forte. Ela sempre esteve aí, mesmo quando você se esqueceu dela. Sinta o brilho dessa energia transbordando de dentro para fora. Ela toca o espaço ao seu redor, criando uma atmosfera de paz e proteção. Imagine que, com cada respiração, você ilumina o ambiente em que está. A luz se espalha e alcança tudo ao redor: as paredes, o ar, o chão, as pessoas. Você se torna um farol de serenidade. Agora perceba que essa luz também representa a sua força. Ela traz coragem, fé e esperança. Se houver alguma parte em você que se sente cansada ou insegura, leve a luz até lá. Imagine-a preenchendo esse espaço, restaurando confiança e vitalidade. Repita mentalmente: a minha luz é forte. A minha luz é amor. A minha luz me guia. Sinta como o corpo vibra com essa energia viva. Você está cheio de luz, de vida, de presença. Agora imagine essa luz se expandindo ainda mais, saindo do seu corpo e alcançando as pessoas que você ama. Ela toca os corações delas com carinho, trazendo calma, cura e proteção. Quanto mais luz você compartilha, mais ela cresce em você. Visualize essa luz se expandindo até envolver todo o planeta. Ela se mistura à luz de outras pessoas, criando uma teia luminosa de amor e consciência. O mundo inteiro brilha. e você faz parte dessa luz. Permaneça por alguns instantes nesse estado de plenitude, silêncio, respiração e luz. Aos poucos, traga a atenção de volta ao corpo. Sinta os pés, as mãos, o contato com o chão. Respire profundamente. Leve uma das mãos ao peito e sinta o coração. A luz ainda está lá, suave e constante. Ela é sua, sempre será. Respire mais uma vez e sinta-se renovado, confiante, vivo. Quando estiver pronto, abra os olhos devagar. Observe o ambiente com suavidade. Leve essa luz com você, nas palavras, nos gestos, nos olhares. Você é um canal de vida, fé e esperança. Deixe sua luz brilhar. Você acabou de praticar a meditação da luz interior.